Miami Caos, Rio Haas, Rapo Studios, Filombo Louco, Beats Produções, Teresina, RSP, tio, causa suborno, é o manifesto, E aí você, risco dos graves, mas grave é a disputa. Não entendeu que o rap é o que nos une, nossa luta. Pelos barracos, rádio invadiu as ruas de terra. Tá entendendo, né? Assim que o gueto prospera. Separação não, na união só. Soma com nós, agiliza e se desfaz os nós. Cê tá perdido, tio, esqueceu que é um inimigo. Tá pique o opressor, só olhando o próprio umbigo. Então se remonta e monta o sonho, lembra que é favela. Tá entendendo, nós não é de deixar brecha. Conta sua história, faz parte de outra história. Não perde sua memória, leva pro mundo nossa vitória. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá. Então, cê se ligou, hey, tio, nós precisamos de força, coragem de todos serem humanos. Foi sempre assim, me frustra, nem percebemos. Palmares, Canudos, Pinheirinho, só perdemos. Olha pro teu lado e vê quem tá contigo. Nos dias ruins te oferece um sorriso e ainda insisto. E me colocaram que o valor representa o que eu tenho e não meu próprio amor. É pela dor e o sonho da liberdade que a cada dia rompemos com as verdades que me ensinaram a dizer sim senhor. Pelo rap nós quebramos pra dizer não senhor. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá. Autoestima na rima. Mais bumbo, mais clef, invisível nomadi. Pela cinza metrópole, tornozelos que sangram, os que calejam, apanham. Catador de papelão, condições desumanas que sonham. Mendicância, manja, olhares de esperança. Ex-escravo da fazenda, sem memória e herança. Desanima a justiça, continua a repressão social, racial. Meus heróis são Abdias, Malcolm, me abuja mal. Tenho um sonho a contar, é ver os pretos viver e ver Palmares lutar, vai lá. Só que o céu tá distante, o tempo unido, a coragem e o caminho é adiante. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá. E os maloqueiros vem com nós e grita roll. Se tá no sangue, pega o mic, faz seu show. Se cê não gosta, demorou, cola pra lá. E se não gosta de ouvir rap, eijão, vem cá.